ouvi a tua voz. Teu povo clama em aflição. Na terra não há verdade, nem conhecimento em nosso coração. Perjuros e mentiras, o pecado nos rodeia. Mas em ti encontramos vida e a luz que nos incendeia. Vem, Senhor, traz a verdade, renova em nós a benignidade. Corações quebrantados, te buscamos, ó Deus amado. Vem, Senhor, traz a verdade, renova em nós a benignidade. Corações quebrantados, te buscamos, ó Deus amado. A terra geme em dor, os laços da corrupção, mas em ti a libertação. E o perdão é a nossa canção. Olhamos para ti, Senhor. Deixa-nos sentir teu amor em meio à escuridão. Seja nossa direção. Vem, Senhor, traz a verdade. Renova em nós a benignidade. Corações quebrados, buscamos, ó Deus amado. Vem, Senhor, traz a verdade, renova em nós a benignidade. Corações quebrantados, te buscamos, ó Deus amado. Como um cordeiro nos guias, em teus braços encontramos paz. Transforma a vergonha em honra e nos faz novos em ti capaz. Vem, Senhor, traz a verdade, renova em nós a benignidade. Corações quebrantados, te buscamos, ó Deus.